Arbor 1, voo Bom dia, feliz Natal, minha amiga Cola. Estamos vendo 21.00 graus, 0.5. Azul 27, no centro de Colado 4, passa em Salvador, 1208, bom dia, até a próxima, Azul 27, você. Bom dia, pessoal, Azul 2705, ouro do teste. Azul 2705, bom dia, contato com a Dante, do que saiu da São Bruno, nível 320. Só pedia sair da São Bruno 320, Azul 2705. Azul 0095, chame centro Recife, que está em São Bruno 2308, alterado 1220. Agora estamos em identificação dos para 4 no 6, com instruções chegada manhã de 1 e isso nos olha na mente. Eu não me agarro de projeto Duna, para 2.6, um som estabilizado com a ILS-7. captação do último VNV 060, ajuste na 016, mantenha 3 pontos. Bom dia, tem identificação, deixe no PNV 070, via chegada por mais de 1, ajuste no 016. Lima. Negativo, Posição normal, stand-by e alto. Controle Salvador, 20.8, por favor. 20.8, acho que vai ser. Para 1909, número 2 na aproximação, tráfego procede da companhia. Posição de 2 horas, 2, 3 minutos, como eu estou, cruzando 050, banho 737. Tono 230, correto. Mantenha presente pro limitado pelo localizador, tono 230. Tono 1, mais ciente, bom dia. E direto manutinho, 1010, quando possível estimado de ponto. Visual para a pista auxiliar 17. Esse jeito, se quiser, vai manter a intenção de manter a presente proa. Gente, mantenha a presente proa daqui a 4 minutos. Vai estar passando a posição do Ceasa, de 5-0, ele fila para 1.106 e aguardar girar base para sinal visual da 1-0 de 5-0. Dois 3-0 para o localizador, sobre a direita para o 0-6-0, volta para 2-6 e some sobre o Zaga. tem condição de iniciar a edição? Gente, vocês fizeram? Bom dia, boa noite, 30. Boa noite, 30, bom dia. Minha W06. Continua a aproximação número 2 para pouso. Se escuta, o 30. Continua pela esquerda na 30. Se tem referência de visões, desse para 15006, 4360, com curva pela esquerda, glass 340 e comunicações para a torre. Tem direito aos 4 cheques de equipamento, no motor mandou alfa, menos simetria, posição normal, central e área. Agora aqui são 7. Sua mensagem? Acatando essas informações, tenha código de transponder 5241, mantenha 15003 litoral sul de Salvador. 208, graças a Deus. Acatando o uniforme hotel, acione código 5241. 0, ação em estado, autorizado todo, pistão 0, vento 120 graus, 044. 5-0, meu esposo. Okay, vai ser agosto, canal aqui para contar a volta, para o sol, assim, né? O GV2, qual o Marcelo Fala, o tráfego Bandeirante, irá pousar na pista 10, na terceira, se eu pousar na 7. Aqui é o Marcelo Fala, ele está falando final do lugar, da 1 na 7. Mas o 9 é o número 3, por exemplo, né, manter-se no 0. GV27, qual o tráfego, Cirrus 22, pressando base pela direita da pista 17, já consigo o número para pouso. Está presente autorizado final da pista 10, guardando autorização pouso da pista 10. O tráfego agora encontra-se às 7 horas. Controle está 9204, na boa, 53, hein, na Arboró. Tá, nós 204, contato radar, cruzando 5.400, tá aí, desculpa, não tem nível 360, dia sair da Arboró. Sobe dia 360, pode voar a Arboró? Autorizado eleva. Autorizado eleva, tá, 9204. Chamando a 312, chame Santa Recife, frequência 9085, alterno 1254. Azul 9163, decolar 227, chame controle Salvador no 20.8. Controle Salvador no 208, Azul 9163, bom dia. Azul 9163, bom dia, contato radar, suba via saída Tango 1, nível 340. Tango 1, nível 340, Azul 9163. Salvador, o Azul 9163, vai manter a proa 210 à esquerda, devido ao Famação. Azul 9163, tem proa 210, passa o exame de vai dirigir o Satã na 3 de Lula. 31, esquerda de hotel, ao estacionar com o Italiano, dá um bom dia. Eu tenho 1, 2, 5, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 8.